Na madrugada deste 5 de abril, por volta de 1h30, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, equipe de serviço na 277, posto de Santa Terezinha de Itaipu, deram ordem de parada a um veículo que passava pelo posto. O condutor não acatou a ordem policial e empreendeu fuga. Os servidores iniciaram então um acompanhamento tático após acionarem o dispositivo dilacerador de pneus. Os dois pneus dianteiros do automóvel acabaram estourando. O indivíduo ainda tentou fugir em alta velocidade, mas acabou abandonando o veículo no pátio de um posto de combustíveis logo no início do perímetro urbano de Santa Terezinha. Os PRFs encaminharam o Renault com placas da cidade de São Paulo e constataram que no interior do veículo, já no pátio do posto da PRF, foram encontrados aproximadamente 500 quilos de maconha. O veículo foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Já o motorista, buscas foram feitas, mas ele não foi localizado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.